больше правее. Скал, Нунга, Ювали, Скай. Ты что, спрят? Junge, schau dir die Welt an. Schau genau, was hier passiert. Jugendliche verzweifeln, weil sie hier keine Arbeit kriegen. Keine Perspektive, keine Liebe auf den Asphalt. Hasse deinen Nissen, egal arm oder reich. Siehst du das Leid in den Gesichtern der Menschen? Angst vor dem Leben auf den Straßen ohne Grenzen. Kleine Kinder tragen Waffen, keine Gnade. Sie gehen über Leichen, keine Frage. Drogen, Intrigen, Gewalt in den Gassen. Viele sehen kein Ausweg und können es nicht lassen. Es ist das Gesetz der Straße, fressen oder gefressen werden. Es ist das Ende vom Frieden, bis der erste Schuss fällt. Cenas cruéis, sangrentas, violentas, movidos pela ambição, sem distinção de qual sexo, religião. Disparo de arma contra a carne, tem que os parar, então se prepare. Cada rosto com seu desgosto, psicopatas nas ruas, em todo canto. Manchão de sangue, a terra nos bairros, nos morros, nos aglomerados lotados. Até quem bobo hoje em dia anda armado. Isso com meu parceiro, tá ligado? Tamo cercado por todos os lados. A cada dia que passa, a violência vai aumentando. Pessoas morrendo, se matando pela ignorância, ganância, querendo vingança. Pretos, pobres, brancos ou ricos. Tiros, gritos, oh meu Deus, estamos fritos. Animais incontrolados, aparecem por todos os lados. Apocalipse final, caos total. Os bandidos são os mocinhos, normal. Fim da jornada, picada na via. Coisa tá feia no mar de bobeira. Guerras urbanas sem solução. Por aqui prevalece a lei do cão. A lei do famílias cão. Que choram, mães que imploram. Nas ruas, nas casas, nas praças. Pessoas com medo da vida que levam sem graça. Esperando o pior acontecer, porque já perderam a vontade de viver. Essa é a real, cotidiano caótico. Jovem desesperado, se as na noia, no crack, no álcool. Cada um faz o que quer, com quem quiser. Por isso, nem não zé. Daqui pra vida o pior acontecer. Um minuto é muito, pode crer. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição, matam uns aos outros com satisfação. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição, matam uns aos outros com satisfação. Mundo sujo, maldito, perdido, fudido, já era, não tem salvação. Dinheiro é a praga que causa maldade, fetos jogados do mundo em vão. Mortos vivos percorrendo as ruas sangrentas, contaminados pela ira. Foda-se a vida, ideia homicida, transformando a paz em carniça. Teu vacilo, foda-se, fica ligeiro, pois o bicho tá pegando pro teu lado. Teu nome será deletado, vivemos em meio a demônios armados. A dona morte tá sorrindo, querendo beijar, abraçar você. Bandido, polícia, fadiga, revolta, doença, cocaína e PT. Vivemos de luto, cercado pela desgraça das felicidades. Onde se topa, roubar e matar, só mais criatividade. É obrigação, na terra do cão. No meio das guerras urbanas, imortalizo meu fim. Tiro pra todo lado, você vai ter que ficar esperto para não morrer. Vivendo na guerra urbana, você não sabe o que pode fazer. Pessoas se drogando, se matando, mas chorando, perguntando por que seu filho foi dessa maneira. Quem fala demais amanhece furado, cribado de bala igual uma peneira. O demônio tá solto, forçando pessoas para fazer o mal. Esquecendo o bem, servindo outro Deus, fazendo maldade, já que isso é normal. A força da noite só está começando, são gritos e bala por todos os cantos. Fique ligeiro, pra sua família não ficar chorando. É mais um velório, corpo que vai pro saco, mais um maluco finado que pagou pelos seus atos. Agora leva o estrago e para em um buraco debaixo de sete palmos. Porque na selva de pedra e na vida bandida, você não sabe o que pode acontecer. O bagulho tá louco, o mundo perdido, vendido para Satanás. Então não pague para ver. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição, matam uns aos outros com satisfação. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição, matam uns aos outros com satisfação. Guerras urbanas. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição, matam uns aos outros com satisfação. Guerras urbanas sem solução, por aqui prevalece a lei do cão. Seres humanos em contradição,